DJ Neto de Ananindeua, detonando só as melhores do baile da saudade. O melhor do baile da saudade. Faça o que você quiser. Pensa o que você pensar. Diga o que você disser, e eu não vou deixar de te amar. Por você sou capaz de qualquer loucura. Andei tanto tempo à procura de alguém igual a você. E agora você pode ser prega ou chique. Quero mais que esse amor se multiplique. Quero apenas gostar de você. Já ligadinho, recordando, meu amigo Agito Pop Live. Hoje ele tá por aqui. Alô, Agito! Também o meu amigo Sabe DJ Alex, sempre na escuta. Sabe, meu amor, por você, eu sou mesmo capaz de fazer qualquer loucura, viu? Olha que realmente não é fácil encontrar uma pessoa assim do seu jeito. Pra mim pouco importa, sabe? Se você é brega, se você é chique. O importante é você ser assim. Assim do jeito que você é. E é assim que eu gosto de você. Saudade. Por você, sou capaz de qualquer loucura. Andei tanto tempo à procura de alguém igual a você. E agora, pra te amar, não tenho limite. Talvez chegando agora, nem acredite. Minha amiga sonhadora, um quanto faz parte do Adrenalina Top Mix. Sua web rádio considerada. De você. Nessa, tá só começando. DJ Neto de Ananindeua. Queres tu saber por quem mandado e quem foi? Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? DJ Neto de Ananindeua. Pro Wilson Freitas, juntamente com Lala, toda essa comitiva lá no Zerão em Macapá, já ligadinho. E a saudade. Queres tu saber por que mandaram e quem foi? Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Opa! Mando só para saber que além das mãos chamo você. Que Bragança, G. Luiz, o G. Lucas, a Luane, a Luana, também o João, o Adriano e o Davi. Mas a comitiva de Bragança, como sempre, tá em peso. Tá curtindo, tá recordando. Hoje aqui no Melhor do Baile da Saudade. DJ Neto, o original. DJ Neto. Tudo que podia de você, acreditou em todas as promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor, aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. Amigo Marquinho de Otamira, juntamente com o Jussiê e a Jussibanda. Você tá no Melhor do Baile da Saudade, hoje na quarta-feira, 28 de dezembro. Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada vá deixar você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor. Não sei o que pode ser. Te aconselho a mim. Minha amiga Andréa Lopes. Melhor pra você. A comitiva do Marco. Já ligadinha. E já recordando. Eita, saudade, Pai Dégua. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Eu só queria ter você pra mim, mesmo assim, como você é. Abraço aí pro meu amigo Léo Paixão, lá na Pedreira. Tá chegando agora pra curtir nosso show de saudade. Meu amigo Alan de Concórdia do Pará. Rapaz, ele apareceu, viu? Bora, Alan. Manda o nome da galera aí, filho. DJ Neto de Ananindeua, no melhor do baile da saudade. Ai! Ser feliz. o Alan, o André e a Isana. Toda essa galera lá em Concórdia, já recordando. Vai, DJ Neto! Para te esquecer, eu não vou chorar, meu bem, não vou sofrer. De hoje em diante nem quero te ver. Nunca, nunca mais quero lembrar você. Você me iludiu, você maltratou meu pobre coração. Fez uma bolinha e jogou no chão. E a chora deixou-me sem dizer adeus. É saudade. Olha aqui, menina, o mundo ensina a gente a viver. Você vai chorar, eu sei, irá sofrer. Quando a saudade em você chegar. E então, menina, verás que o amor faz um grande amor, se esquece com o amor. Eu já tenho um para esquecer você. O Adriano, o rei do Becerro. Meu Elielson. Essa galera lá em Bragança. Vamos nessa. Para te esquecer, eu não vou chorar, meu bem, não vou sofrer. De hoje em diante nem quero. Nunca, nunca mais quero lembrar você. Você me iludiu, você maltratou meu pobre coração. Fez uma bolinha e jogou no chão. E a chorar deixou-me sem dizer adeus. Olha aqui, menina, o mundo ensina a gente a viver. Você vai chorar, eu sei, irá sofrer. Quando a saudade o amor machuca o coração. Mas um grande amor se esquece com o amor. Eu já tenho um para esquecer você. Tá lotado. Olha aqui, menina, o mundo ensina a gente a viver. Também o Maguilinha, eu sei, a sua esposa Marília, a nossa comitiva lá de Elesbão, município de Santana, no Amapá, então, né? Então, menina, ô, Maguilinha, o amor machuca o coração. Mais um grande amor. E toda a família Siqueira. DJ Neto, o original. O quarto está na penumbra. Tem champanhe no gelo. Preparei com carinho. Música suave, as nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra lhe esperar. Tudo está preparado, só falta você chegar. O melhor do baile da saudade. O coração está acelerado, o meu corpo inteiro está tremendo de vontade, de desejo, desejo louco de te amar. Abraço aí também pra comitiva da Aparelhagem Falcão do Marajó. De Joãozinho, Marquinho, Maxwell. Essa galera não perde uma, né? Nosso muito obrigado. Você pode pedir seu alô para o número 988-25-0476. A gente já tá gravando o CD ao vivo. O coração está acelerado. Está tremendo de vontade, de desejo, desejo louco de te amar. Só está faltando você chegar. Um abraço também pro Marcos Divino. Ô Divino, ele já tá recordando só na manhã. DJ Neto de Amarindeua. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Grito teu nome bem alto ao vento. Saudade, saudade. Pois você não sai do meu pensamento. Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos. O amor pode até machucar, mas só assim, meu amor, sei te amar. Aí pro DJ Cristiano Saudade, DJ Gabriel, o time do Bielson lá do Pá. Eita saudade, Pai Dégua. Grito teu nome bem alto ao vento. Pois você não sai do meu pensamento. Aí da Web Rádio Adrenalina Top Mix. Minha amiga sonhadora, ela me comanda aí só as melhores. Também com meu amigo Juninho do Jaderlândia. Isso é numa rádio Pai Dégua. E hoje tô por aqui recordando. Já gravando o CD ao vivo, legal. Eu não quero saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Você jamais sai do meu coração. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Saudade. Sem esta mulher eu não consigo viver. Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Fabinho Júnior, lá em Bragança. Eles estão dando valor. Saudade, saudade. Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. Sabe muito bem aonde anda você. Vai lá buscar ela, passarinho. Traz esta mulher pra perto de mim. Se você trouxer, lhe pagarei de pago. Darei minha gratidão. Você jamais sai do meu coração. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Eu quero dar um super abraço aí pra minha amiga Fernanda Valente. Vai lá, tá curtindo nosso show de saudade pelo aplicativo. Ela tá dando valor, tá curtindo só na manha. Você me deixa tão triste com esse teu ciúme. É saudade. Parece até que você não acredita em mim. Todas as coisas que eu faço, você me censura. E diz que o nosso amor está chegando ao fim. Eu já te implorei, te pedi por favor, pra não machucar nosso tão grande amor. Mas você parece que não quer me ouvir. E nessa loucura procura insistir. Por que é que eu te chamo e você não vem? Não vê que eu estou precisando de alguém. Mas você só quer destruir nosso ninho de amor. Eu já te implorei, te pedi por favor, pra não machucar nosso tão grande amor. Mas você parece que não quer me ouvir. E nessa loucura procura insistir. Por que é que eu te chamo e você não vem? Não vê que eu estou precisando de alguém. Mas você só quer destruir nosso ninho de amor. Passa aí pro Idelson, Zezinho, DJ Marquinho, o Augusto, Ativa lá de Macapá. Você me deixa tão triste com esse teu ciúme. Parece até que você não acredita em mim. DJ Neto de Ananindeua. Todas as coisas que eu faço, você me censura. E diz que o nosso amor está chegando ao fim. Eu já te implorei, te pedi por favor, pra não machucar nosso tão grande amor. Mas você parece que não quer me ouvir. E nessa loucura procura insistir. Por que é que eu te chamo e você não sonhadora, não vê que eles... Você pode baixar nossos CDs no mesmo link da Web Rádio, legal? Mas você só quer destruir nosso ninho de amor. E a família recordando. Engenheiro de Ananindeua, no melhor do baile da saudade. Vem amorzinho, me dá teu carinho, beijinhos com sabor de mel. De penangola, de coco na escola, fazendo amor de papel. Vem amorzinho, me dá teu carinho, beijinhos com sabor de mel. De penangola, de coco na escola, fazendo amor de papel. Saudade. Se a mamãe e o papai saírem pra passear, e em cima de si sem dó no sofá, não são notas falsas pra lhe conquistar, são todas certinhas pra lhe musicar. Abraço aí também toda a comitiva dos melhores do Siqueirão. O DJ Kleber Pará tá sempre dando aquele apoio. Simba. Vem amorzinho, me dá teu carinho, beijinhos com sabor de mel. De pé não cola, de copo na cola, fazendo amor de papel. Opa! Vem amorzinho, me dá teu carinho, beijinhos com sabor de mel. De pé não cola, de copo na cola, fazendo amor de papel. Se a mamãe e o papai saírem pra passear, e em cima de si sem dó no sofá, não são notas falsas pra lhe conquistar, são todas certinhas pra lhe musicar. Uhul! Chegando agora também o Branco Amazônia. Alô, Branco! Seja muito bem-vindo. Hoje eu não quero nem saber, meu irmão. Só quero recordar. Você é como as noites que não tem luar. Você é como os dias que o sol resolve não brilhar. Você é como as nuvens que só faz chover. Mas mesmo assim eu gosto de você. Saudade. Eu gosto de você. Procure me entender. Mas você não quer mudar seu jeito de viver. Eu gosto de você. Procure me entender. Mas você não quer mudar seu jeito de viver. Você é como o fracasso de uma canção. Você é como a dor de uma solidão. Você é como a lágrima que faz sofrer. Mas mesmo assim eu gosto de você. Eu gosto de você. Preciso de você. Mas você não quer mudar seu jeito de viver. Eu gosto de você. Preciso de você. Mas você não quer mudar seu jeito de viver. Você é como o fracasso de uma canção. Você é como a dor de uma solidão. Você é como lágrima que faz sofrer. Mas mesmo assim eu gosto de você. Eu gosto de você. Preciso de você. Mas você não quer mudar seu jeito de viver. Abraço aí também pro meu amigo Espetito Fonseca, lá de Macapá. Talvez com a sua esposa. De você. Já compartilhando nosso link, já recordando. Dá seu jeito de. E já tá dando valor. Saudade. DJ Neto de Amarindeua. Não sei aonde estás nem por onde vais. Só sei te ser que te perdi. Lembranças contidas num belo passado. Um sonho perdido e que não volta mais. Recordo frequente aqueles momentos de abraços e beijos e muito amor. Ficou na história o teu nome marcado. Eu guardo no arquivo do meu coração o melhor do baile da saudade. Vem a Denise e Augusta, seu Denise, toda essa galera lá, lá na aldeia em Bragança. Ô Denise, sábado estarei por aí, viu? Não sei aonde estás nem por onde vais. Só sei dizer que te perdi. Lembranças contidas num belo passado. Um sonho perdido e que não volta mais. Recordo frequente aqueles momentos de abraços e beijos e muito amor. Ficou na história o teu nome marcado. Eu guardo no arquivo do meu coração. Não sei aonde estás nem por onde. Eita, saudade, Pai D'Égua. Amigo Marquinho, J. Mira, já mando todas, né, filho? Une! Meu bem, deixa eu te beijar. Eu só quero amar mais uma vez. Você deu vida para mim. Eu te quero mesmo assim. Sempre só nós dois. Carlinho no Pará, sempre na escuta. DJ Neto de Amarineua. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. Gostei, gostou. E também pra galera do Todd. Gostar de você. Vai em Macapá. Me envolvi na tua vida. Sempre recordando. É, DJ Neto, é só as porradas. Eu queria tanto te ver, só pra falar pra você como é grande a paixão. Sinto em meu coração. Quando te vejo passar, brilha uma luz em meu olhar. É tão difícil pra mim ter você distante assim. É tão imenso que não sei dizer. Não tem tamanho esse amor. Te ouvir dizer que tudo na vida é só eu e você. essa saudade. Eu queria tanto te ver, só pra falar pra você como é grande a paixão que sinto em meu coração. Quando te vejo passar, brilha uma luz em meu olhar. É tão difícil pra mim ter você distante assim. O melhor do baile da saudade. É tão imenso que não sei dizer. Não tem tamanho esse amor por você. Sonho um dia te ouvir dizer que tudo na vida é só eu e você. Abraço aí pra Larissa, o Sávio, o Maxwell, a Lilian e a Maiane, os filhos do meu amigo Maguilinha, lá em Macapá. Saudade é saudade. Meu amor, não me deixe assim, vem ficar juntinho a mim. Tenho muito para te dar, Paixão falou, DJ Neto. Hoje o negócio tá pai dega, viu? Quero viver com o Léo sempre e te amar. Quero você, DJ Neto de Amarindeua. Pro Antônio Monteiro, que é lá do Tapanã. Bora, Antônio! São Freitas já tomando todas. E o Lalas, né? Curitiba lá de Macapá. Simba! É, DJ Neto, é só as porradas. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. Seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo, pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo do sol em noite de lua. com meus olhos sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo posso te apanhar. Você pode baixar as músicas que eu toco na web rádio no mesmo link, legal, no computador. Você acessa melhor do bairro da saudade.blogspot.com.br. Tudo entre a gente pode acontecer, um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo a luz do sol em noite de lua. É saudade. Traio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua DJ armadilha. Neto de Amarindeua, detonando só as melhores do baile da saudade. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Agora eu quero ver quem vai se garantir no caqueado. Girl, girl. Yeah, yeah. Simão. Vamos lá, galera, agora sim, só no caque, vai. Caqueado pra ideia, ué. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Agito Pop Live. Ô, Agito. Só no caqueado, né, filho? Ele é Luciane. Curitiba aí do Explosão Pop Live. Hoje tá na área. Curtindo nosso show de saudade. Bora, Agito. Chama a galera, filho. Vem lá em Bragança, o Sila. Juntamente com o Marquinho. A Curitiba de Bragança, como sempre, tá em peso. Sempre recordando. Oi. DJ Neto de Amarindeua. DJ Neto. Vamos lá, galera, agora sim, só no caque, vai. Caqueado pra ideia, ué. Uhul! DJ Neto de Amarindeua. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Já fazendo caqueado, hoje curtindo aí no seu celular, no seu computador. Nossa última transmissão de 2016 na Web Rádio Melhor do Baile da Saudade. O DJ Neto de Ananindeu. Vamos nessa sequência do caqueado. Oi! Claudinho, a marca que é e sempre será sucesso. Passa aí pro mototaxista Afonso. Afonso, escutando a nossa programação. Vai, Macapá. DJ Neto de Amarindeua. É saudade. Chegou a mulher do salto alto. Lady Lúcia. Marindeua. Também um abraço aí pra minha amiga Cláudia da Pedreira, seguidora do Cineral. Caqueado. De boa. Macapá conhece. Simba! DJ Neto de Amarindeua. DJ Luiz, o Lucas, Luana, Luane, o João, o Adriano e o Davi, né? Ô Davi! Essa galera tá volume a mil. Sábado estarei por aí. Bacana, Pai Dégua. Nosso último show de saudade. Nosso show de saudade de 2016. Essa transmissão especial com o DJ Neto de Ananindeua. A gente vai levando só na manha. Alô, DJ Neto! Solta som! Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Pra dançar agarradinho. Eu quero ser o teu xodó, teu bem, teu sonho, teu amor. Brilhar feito uma estrela no teu coração. Eu quero me queimar no sol do teu verão. Eu quero que você quiser me dar, te ver morrendo de paixão, sentir você querendo e me dizendo não, mentindo pra aumentar minha emoção. Saudade. Me dá tua boca na hora mais louca, eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Me põe do teu jeito, se encosta em meu peito, me caça, me acha, me abraça, relaxa que eu sou todo teu. O melhor do baile da saudade. Me diz o que você quiser dizer, não deixa nada te prender. Me fala das loucuras que você sonhou e diz que igual a mim ninguém te amou. Me dá tua boca na hora mais louca, eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Me põe do teu jeito, se encosta em meu peito, dança, me acha, me abraça e relaxa que eu sou todo teu. DJ Neto de Amarindeua. Me diz o que você quiser dizer. Não deixa nada te prender. Me fala das loucuras que você sonhou. E diz que igual a mim, ninguém te amou. Saudade. Lá na Elza Benassuli, lá na Cremação. Lá na Ela Micheline. As Fabulosas da Saudade. Lá na Lá na Lá. Elza. Lá na Minha Nega Juju. Super abraço, viu? Me fala das loucuras que você sonhou. E diz que igual a mim, ninguém te amou. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Mais uma cena no comecinho. DJ Neto de Ananindeua, no melhor do baile da saudade. Vem dizer pra mim, quero te escutar. Sua voz macia, doce como lá. Teu sorriso lindo, para me dizer que meu coração sente o teu prazer. Ai. Então vem, como um passarinho, vem me dar carinho. Quero te amar, doce mel. Escuta o que eu te falo. Dego, viu? Minha amiga sonhadora tá dando valor. Ela e a sua família lá em Curitiba. A Josileia lá no Guamá. Um abraço pra você, viu? Vem dizer pra mim, quero te escutar. Sua voz macia, doce como lá. Teu sorriso lindo, para me dizer que meu coração sente o teu prazer. Então vem, como um passarinho, vem me dar carinho. Quero te amar, doce mel. Escuta, Curitiba da Web Rádio, Adrenalina Top Mix. Meu amigo Jumbinho da Jaderlândia. Sempre divulgando nosso trabalho. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. E quem tiver ainda sua mamãe, faça por ela tudo que puder. Ai, como dói o coração de um filho que não tem mais mãe. nunca tem defeitos. São obras-primas dos seus sonhos. Mas quando chega o grande dia, o mundo todo se transforma. Filho chora a sua morte e se entrega à própria sorte, dizendo adeus, mamãe. Como dói o coração de um filho que não tem mãe. Essa música é muita recordação, viu? Wilson, vou procurar seu pedido, viu? Adeus, minha mãe, mãezinha querida. Governinha Franco, lá na cremação. DJ Neto, o original. DJ Neto. Acho que você não vem, ficar sem você não dá. Não sei o que aconteceu, no carro quase louco estou. A esperar uma canção, no toca-fita, fita, feito um jogo. Jogo, fala de nós. A vida passa num segundo, o tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu, o carro quase louco estou. A esperar uma canção, pra dona Ilma, lá em Bragança. Ela tá gostando da transmissão. Dona Ilma, nosso muito obrigado, viu? Simba. A vida passa num segundo, o tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu, no carro quase louco estou. No toca-fita, fita, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. Um abraço aí também pro Glauter. Tá chegando agora. Nós, e já tá recordando. Essa aí, Wilson. Ele e a galera do Todd. DJ Neto de Amarindoa. Tanto tempo se passou, mas em mim ficou nostalgias que o tempo não consegue apagar. Tanto tempo se passou, mas em mim ficou nostalgias que o tempo consegue apagar. Vale a pena lembrar o acaso que uma noite nos deixou juntinhos, sem medo de ser feliz e do sonho de amor. Viverei pra sempre a recordar o nosso encontro, coração no peito a te chamar. Poderia estar contigo, mas destino verde nós. Caminhos diferentes, só saudade para nós. Pra você também, pra Ana Júlia, lá em Altamira, cunhada aí do meu amigo Marquinho. Tá dando valor na sequência, né? Tô sabendo. E a saudade! Tanto tempo se passou, mas em mim ficou nostalgias que o tempo não consegue apagar. DJ Neto de Amarineua. Vale a pena lembrar o acaso que uma noite nos deixou juntinhos, sem medo de ser feliz, lindo sonho de amor. Viverei pra sempre a recordar o nosso encontro. Coração no peito a te chamar. Poderia estar contigo, mas eu sei que o destino fez de nós caminhos diferentes, só saudades, nada mais. Aí pro Lucas, Aline, pra Luiz e a Luísa Fernanda encontro, lá em Bragança, no peito tá recordando, tá curtindo só de boa. Vai, Dego, viu? Nossa última transmissão de 2016. Simba! Sonho com você um dia perto. Quando se ama alguém, não é bem fácil controlar a vontade de querer como esse amor fica. Mil e uma noite terminadas a se amar. Dentro do meu quarto, na minha cama, fico só. Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer. Quando durmo, sonho com você a me dizer que vai embora para nunca mais aparecer. Eu grito e não, não. Melhor do baile da saudade. É Denise Augusta, lá na aldeia em Bragança. Tá com o Mitinho de Bragança hoje. Sempre recordando, tá em peso, né? Sábado estarei por aí. Simba! Sonho com você, um dia perto de mim. Tá lotado. Quando se ama alguém, não é bem fácil controlar a vontade de querer como esse amor fica. Mil e uma noite terminada a se amar. Dentro do meu quarto, na minha cama, fico só. Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer. É saudade. Quando durmo, sonho com você a me dizer que vai embora para nunca mais aparecer. E eu grito não, não, não, não se vá, não, não, yeah. Não, não, não, não se vá, não. Mais um de Bragança. Fernão Júnior, lá no Riozinho, ele já tá dando valor. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Pra sair pra família Siqueira, lá no Jurunas. Vamos, né? Sonhei que ela estava morando em um cabaré. Opa! Que me dizia bem alto, não sou mais sua mulher. Foi como um punhal me ferindo, sem saber que eu estava dormindo. E quando acordei, ela estava ao meu lado. Sonho maluco que eu tive, o amor apagou. Um abraço aí também pra família Moraes, lá de Bragança. Curtindo aquele passadão Pai Dégua, né? Tô sabendo. Você tá ouvindo o melhor do Baile da Saudade, transmissão especial de fim de ano. Quarta-feira, 28 de dezembro. Sonhei que ela estava morando em um cabaré. Que me dizia bem alto, não sou mais sua mulher. Foi como um punhal me ferindo, sem saber que eu estava dormindo. E quando acordei, ela estava ao meu lado sorrindo. Foi como um punhal me ferindo, sem saber que eu estava dormindo. E quando acordei, ela estava ao meu lado sorrindo. E ela me abraçou, o ovo se entregou. Rolamos de um lado pro outro, fazendo amor. Amigo, saiba de DJ Alex. Ô, Alex, e ela me abraçou. Chama essa galera, filho, pra curtir nosso show de saudade. A noite já vai, o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem, que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem, que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui, mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Eu tenho muito medo de chorar. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. É saudade. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber. E também pro Maguila, o rei do açaí, lá de Macapá, também tá na escuta. E manda um abraço aí pro seu primo Chupara, dos Unidos do Siqueirão. Web Rádio, o melhor do baile da saudade.